Pinheiro. 4:05, vou conversar agora com o Ednardo Aguiar, o Ednardo, que é consultor do Sebrae aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Ednardo. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, ouvinte da CBN. Ednardo, o Sebrae está reforçando agora atendimento nas salas do empreendedor, né, em todos os seus escritórios, né, em todo o estado, para auxiliar os empresários que precisam fazer a declaração anual de microempreendedor individual. Como é que funciona isso, Ednardo? Bom, desde 2006, quando a Lei Federal 128 criou a figura do microempreendedor individual, dando a possibilidade de que várias atividades até então informais pudessem se formalizar como empresa, que a necessidade de que esse empreendedor possa continuar regularizado, continuar com a sua empresa aberta, continuar tendo a possibilidade de ter acesso a benefícios da Previdência Social, ele tem que fazer a sua declaração anual simplificada, que nada mais é declarar no início do exercício posterior, ou seja, em relação ao ano passado, declarar no início desse ano até o final de março, que ele não teve um faturamento teto superior aos 60 mil, regulamentado pelo governo federal, e que ele não teve mais de um funcionário também no exercício anterior. Até baseado nessas informações, assim, para relatar, quem que se enquadra nisso de microempreendedor? Hoje são quase 500 atividades regulamentadas por decreto federal que podem se tornar microempreendedores individuais, que é o primeiro degrau, né, da cidadania empresarial, que é o que nós dizemos. É sempre importante a gente resgatar o porquê de se criar uma empresa com as, digamos, não com obrigações menores do que uma microempresa possui, mas diferenciadas. Todos sabemos o quanto custa manter uma microempresa aberta no Brasil hoje em dia. E nós sabemos também que muitas atividades que estavam formalizadas como micro, até mesmo atividades informais, não tinham condições de manter uma empresa aberta pelo valor que se paga, seja de honorários ou seja de impostos. Então, o governo federal criou essa figura do empreendedor individual que possibilitou que centenas de atividades, até então informais, muitas da construção civil, prestadora de serviços, pequenos comércios, que não tivessem um faturamento superior a 60 mil anuais, que então poderiam se formalizar, se tornar uma empresa, como qualquer outra, ter o seu cartão do CNPJ, poder registrar um funcionário, poder comprar com nota, vender com nota, ter acesso a uma série de benefícios. Então, várias dessas pessoas passaram a aderir a essa modalidade de empresa e se formalizar. Hoje, no portal do empreendedor, nós temos registrado mais de 4 mil empresas na modalidade de microempreendedor individual, sendo que dessas, cerca de 1.200, entre 1.200 e 1.250 foram formalizadas somente no ano passado. E todas elas têm a obrigação no início do exercício posterior, ou seja, no início do ano seguinte, a fazer a sua declaração anual simplificada. Por isso que nós aumentamos o nosso efetivo. Nós temos uma equipe de apoio na Casa do Empreendedor, que fica ali na Avenida Brasil, em frente ao Banco do Brasil, e temos uma equipe no escritório do Sebrae em Foz do Iguaçu. Não só em Foz, logicamente, mas do país todo está sendo feita essa mobilização, e é sempre muito importante lembrar e aproveitar espaços como esse, eu lhe agradeço muito por isso, para sensibilizar os microempreendedores a fazerem a sua declaração anual simplificada. Eu até ia te perguntar, Ednardo, esse pessoal, ele é avisado, ele é convocado? Como é que vocês fazem esse trabalho? Porque a gente imagina assim, né, que como são pequenos, são microempreendedores, a gente imagina assim, que é salão de beleza, pequenas lanchonetes, né, pequenos estabelecimentos. Então, ainda não tem ali um contador que trabalhe direto ali com ele, não tem aquela, às vezes, muitas empresas familiares trabalham ali, a mãe, o pai, o filho e tal, e não tem, de repente, um cuidado, alguém cuidando especificamente disso. Vocês fazem esse trabalho? Sim, esse trabalho começa, inclusive, lá na formalização, quando ele abre a empresa. Todo empreendedor individual, ele tem três obrigações acessórias regulamentadas por lei. A primeira delas é faturamento inferior a 60 mil reais. A segunda é o pagamento regular mensal da sua DAS, que é o documento de arrecadação simplificada, que é o 5% sobre o salário mínimo, e a sua declaração anual simplificada. Ele recebe essa orientação no momento que ele se formaliza. Entretanto, em razão até de serem muitas vezes pessoas simples, pessoas humildes e não entendem a necessidade disso no início do ano seguinte, é que nós lançamos mão, né, de procurar utilizar todos os espaços possíveis para chegar até essas pessoas. Como muitas dessas atividades são o que nós chamamos domicílio tributário, ou seja, o endereço serve apenas para correspondência e regularização tributária, ou atividade realizada fora, um prestador de serviço qualquer, pintor, um eletricista, uma manicure, um jardineiro, atividade é realizada fora, ele não tem um endereço fixo. Então, o endereço é o da residência e é o endereço tributário. Muitas vezes muda, o telefone altera, a gente não consegue entrar em contato com ele novamente. E aí a gente precisa, de alguma forma, continuar divulgando e sensibilizando. Quero te lembrar que a média de declarações que são feitas ano a ano, isso contando um histórico de 3 anos para cá, é de cerca de 50% a 60% apenas dos empreendedores que se regularizam dentro deste prazo. Os outros acabam fazendo isso durante o ano e muitas vezes percebendo que começam a ter algum tipo de dificuldade, como, por exemplo, tirar uma certidão negativa. Ele vai tirar uma certidão negativa que o banco exige no momento que ele faz a abertura de uma conta de pessoa jurídica, ele não pode, vai perceber depois que ele está com a sua declaração aquilo, atrasada. É aquilo, né, que a gente vinha conversando, justamente até por serem pessoas simples, não fazem nem ideia, né, do que pode acarretar, das sanções que ele pode, que ele está sujeito, né? Sim. E ele, como você falou, vai tirar uma certidão negativa por qualquer motivo e acaba, principalmente, nem sabia. E o maior prejuízo dele é o fato de estar inadimplente, não é inadimplente nesse caso, vamos dizer, não é inadimplente, de não estar devidamente regularizado com relação às atividades da sua empresa, ele pode, numa necessidade de um benefício da Previdência Social, como um acidente, por exemplo, em que ele precise receber sem estar trabalhando, ele acaba não conseguindo receber porque essa certidão, essa declaração acabou ficando para trás. Quais, por exemplo, quem não fizer, quem não efetuar agora, não cumprir com as suas obrigações, apresentar essa declaração, qual que é o prazo? Vamos lembrar o prazo primeiro, Ednardo. O prazo é até 20 de fevereiro, sem qualquer multa, sem qualquer acréscimo. Do dia 20 de fevereiro até o 31 de maio, tem ali, ele pode fazer sem multa também, mas ele já vai estar sendo considerado em atraso. Tá? E a partir do dia 31 de maio, aí durante o ano, ele vai pagar uma multa de R$50, obviamente ainda considerando o fato dele não estar regularizado. Aí ele já é um inadimplente, podemos dizer assim. A grosso modo... Não sei se dá para chamar de inadimplente, porque não é uma obrigação, dívida direta contraída, sim, né? Mas é uma obrigação, é da empresa. Mas ainda assim, ele tem, também a gente pode usar esse termo, as sanções, a que sanções ele está sujeito, caso ele não faça essa prestação de contas? O fato da empresa não estar regularizada, o mais importante delas, eu creio, que é ele não conseguir ter acesso a algum benefício da Previdência, de auxílio... Que é o que você já citou, doença, né? Auxílio-acidente, que ele pode acabar não recebendo em razão de não estar regularizado. E acaba tendo que pagar uma multinha de R$50, que também, convenhamos, não precisa, né? Vamos aproveitar esse prazo aí, vamos gastar esses 50 pila aí de maneira um pouquinho melhor do que ficar pagando multa por causa disso. A partir do dia 20 de fevereiro. A partir do dia 20 de fevereiro, exatamente. Vocês têm tido alguma procura para o pessoal se informar como é que funciona esse trabalho? Porque vocês agora estão disponibilizando, né? Como a gente acompanhou aqui através da assessoria de imprensa do SEBRAE, disponibilizando escritório em todas as unidades do Estado, né? O escritório para agilizar esse atendimento. Vocês têm procurado ajuda desses microempresários para saber como é que funciona, qual é a obrigação dele, para explicar melhor, se não entende alguma, né, alguma regrinha ali? Tem havido essa procura? Nossa, frequentemente. Como nós temos muitas parcerias com os municípios no Estado do Paraná, hoje, especificamente na micro-região de Foz, que atende a 11 municípios, nós temos o que nós chamamos de salas do empreendedor, que são estruturas da prefeitura, como aqui em Foz nós temos a Casa do Empreendedor, nós temos salas do empreendedor em vários municípios, que têm agentes do município orientando, formalizando, capacitando esses empreendedores. Nós temos projetos do SEBRAE que fazem atendimento direto, gratuito nas empresas, que vão até esses empresários, orientam não só do ponto de vista da gestão, da administração do negócio, mas também das obrigações que ele tem enquanto empresário. Nós temos também as demandas espontâneas que vão até o escritório, que vão até a casa do empreendedor e são frequentemente orientados, mas nós ainda não conseguimos alcançar um patamar maior de número de declarações anuais. Eu estou bastante otimista com relação a esse ano, porque a nossa rede de atendimento aumentou muito nos últimos anos. Hoje, nós temos uma expectativa de conseguir chegar a 80% do número de declarações, né, superando aí em cerca de 15%, 20% os anos anteriores. para que a gente consiga não só fazer com que esse pessoal fique regularizado com a sua empresa sem nenhum tipo de atraso, sem nenhum tipo de pendência, mas principalmente fazendo com que eles entendam a necessidade de voltar os olhos agora para um outro universo, que é o universo do empresário, né? São empresas como qualquer outra, não é porque é um nível de faturamento mais baixo que deixe de ser uma empresa diferente do que as demais. Então, ele precisa também começar a melhorar, começar a profissionalizar a sua gestão para entender que as obrigações e também os direitos e as oportunidades que ele tem são várias. Dinado, para esse microempresário lá que quer fazer a sua declaração, o que ele precisa ter em mãos? Qual é o tipo de documento? Ele consegue fazer sozinho? Tem alguma facilidade? Como é que é? O empreendedor individual, o microempreendedor individual que quiser fazer sozinho, ele pode fazer. Ele vai encontrar o endereço no site da Receita Federal ou até no portal do empreendedor. Ele pode buscar orientações no escritório do SEBRAE sobre como fazer sua declaração. Ele pode buscar orientações nas salas, na casa do empreendedor. Mas basicamente o que ele precisa são os dados relacionados ao faturamento que ele teve no ano anterior. Qual foi o faturamento máximo que ele teve em cada um dos 12 meses do ano anterior e o número do seu CNPJ. Não mais do que isso. Eles fornecem nota fiscal também, já que eles têm o CNPJ, mesmo esse que você falou que tem seu trabalho fora ali, que trabalha fora como tipo, pintor, manicure, uhum, e tal, eles também têm que fornecer a nota fiscal, uma nota de prestação de serviço. Quando solicitado, sim. Quando solicitado, sim. Eles não têm a obrigação da emissão da nota fiscal, mas quando solicitados e acabam emitindo, sim, principalmente quando vão prestar serviços para outras empresas. Essas exigem nota, aí sim eles precisam destacar a nota fiscal, tanto de serviço quanto de comércio de produtos. E é uma maneira também de eles poderem fazer a sua contabilidade, para ficar mais fácil na hora de fazer essa prestação de conta, né? Claro, claro. Isso é muito importante também. Nós fornecemos um documento bastante simples quando ele se formaliza, que é um relatório de acompanhamento de faturamento mensal, que por muitos é utilizado. Mas, além disso, nós já vemos disponibilizando do ano passado, e esse ano acontecerá novamente, toda uma grade de capacitação especificamente para microempreendedores individuais totalmente gratuita, que é feita nas salas do empreendedor e esse ano além da casa do empreendedor também no escritório do SEBRAE. A gente inclusive estava discutindo as datas de realização desses conteúdos a partir já das próximas semanas. Então logo logo vai ser divulgado e aqueles que quiserem uma orientação maior, não somente em relação à gestão financeira, à contabilidade, que é simples, mas... Aí, dependendo do nível de entendimento, pode ser um pouquinho mais complexo. Se a pessoa vai até a escritório do SEBRAE, vai ser capacitada, vai ser treinada, vai com certeza saber fazer isso direitinho e para o próximo ano pode tranquilamente fazer a sua própria declaração anual simplificada, sem precisar procurar o apoio de ninguém. Vamos lembrar então o endereço do SEBRAE aqui em Foz do Iguaçu? Rua das Guianas 151, ali no Jardim América, em frente ao GRESF. A Casa do Empreendedor, que está recebendo o maior volume de atendimentos de microempreendedores individuais, fica na Avenida Brasil, bem em frente ao Banco do Brasil. Até por ser melhor localizado no antigo Instituto de Identificação. Exatamente. Naquela casa. E a pessoa quiser fazer por site também essa pode, declaração, se pode? Se a pessoa souber, tiver o entendimento também, pode fazer. Pelo site da Receita Federal ou até mesmo pelo portal do empreendedor. Só é importante lembrar também aos empreendedores individuais, aos microempreendedores individuais, que a declaração simplificada, a declaração anual simplificada, ela é gratuita no primeiro ano pós-formalização. A partir do segundo ano, ele também deve procurar um contador, um escritório de contabilidade. Aí eu recomendo os escritórios de contabilidade que estiverem vinculados ao Sindicato dos Contabilistas e ao Sindicato das Empresas Contábeis, que procurem essas empresas, serão atendidos também, terão a sua primeira declaração anual gratuita e terão um valor para pagar a sua segunda declaração, né, a partir do seu segundo ano. Tem algum telefone de contato para aqueles que quiserem tirar alguma dúvida, algum endereço eletrônico? Sim, pelo SEBRAE, ele pode entrar em contato com o 3522-3312, e na Casa do Empreendedor, 2105-1469. O 0800 do SEBRAE, o 0800-570-0800. Por qualquer um desses telefones, ele vai ser devidamente orientado sobre como fazer, onde fazer a sua declaração e, mais importante, que faça também a sua declaração. Tá certo. Nós deixamos aqui os nossos microfones à disposição, Edinaldo, para quando vocês tiverem essas datas, esses cursos de capacitação, até como você falou, né, que o objetivo do SEBRAE é esse. né, proporcionar toda a facilidade para o microempreendedor, né? Então, se vocês tiverem essas datas, os cursos de capacitação, a gente está à disposição aqui de vocês. Ah, sem dúvida nenhuma. Nós é que agradecemos o espaço, porque, afinal de contas, nós precisamos mesmo dessa parceria com os veículos para poder chegar cada vez mais aos empreendedores e aos empresários que precisam receber essas informações. Tá certo. Então, obrigado pela sua entrevista. Lembrando que essas informações que você ouviu do Edinardo agora vão estar disponíveis logo mais no cbnfoz.com.br, com essa entrevista na íntegra e com todas essas informações aí para quem tiver alguma dúvida ainda. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, Edinardo. Eu que agradeço, Cris. Boa tarde, ouvinte da CBN. Boa tarde para você, Edinardo Aguiar, então consultor do Sebrae aqui, Foz do Iguaçu. Vou fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência.